Bank, nós falamos com a do crédito, mas tem escuta, taxa de alta de 10.9. passando autorização de reboque do pátio 1 na posição 6 para o pátio 1 na posição 7. Confirme sua posição. Posição 6 do pátio 1. Gente, de posição 6 para posição 7, reboque? Confirma. Cruzado, reposte o tela. Gente, responsável, cruzado. Galáxia no instante de decolagem, ajuste número 1. Thank you. táxi Kilo Índia, multiplicar 2895, matar a nova frequência, último 0, Tono 1, 9761 lugar. bom. Tudo bom, para você que quer chegar, eu vou para o 2.000, para o 3.000, eu vou para o 3.000, eu Controle Salvador, bom dia, voo 9761, passando 1400, tamo 1. Salve 7 horas, bom dia, contato no radar, saída Salvo 1, nível 380, autorizado livre, após o início. 380, após o início direto livre, voo 9761. 4